Policiais militares do pelotão de acidentes do 14º BPM, por volta de 19 horas, patrulhavam a região oeste de Foz do Iguaçu, quando na Avenida Carlos Gomes foram informados de que um homem acabara de efetuar um roubo e estava seguindo a pé pelas proximidades. A equipe policial identificou o local onde esse homem estava correndo e conseguiu conter a fuga, mesmo após ter desobedecido diversas ordens de parada. Quando foi abordado, foi encontrado com um homem de 29 anos o aparelho de telefone celular que havia sido subtraído de uma jovem de 18 anos que transitava em via pública. Diante disso, após o reconhecimento do autor por parte da vítima, este foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos da Polícia Judiciária. O indivíduo já tem passagens pelo crime de roubo na mesma delegacia. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.